Informação com credibilidade. Agora, na Rádio Cabugi do Seridó. Notícias e comentários com Alcebiades Fernandes. A Cabugi do Seridó diz a verdade. Pode acreditar. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, a Rádio Cabugi do Seridó passa a apresentar Domingo Especial. Música, informação, dica de saúde, a participação do ouvinte e muito mais. Na comunicação descontraída de Dejaine de Souza. A carícia da delícia. Muito bom dia, isso é a alegria, a felicidade de uma noite bem dormida, de um dia anterior feliz com muitas chuvas caídas em nossa região de Seridó. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí na sintonia junto com a Dejaine de Souza, começando o Domingo Especial. E no início do programa já estou na pontinha da linha com José Wilson, ele que vai trazer notícia pra gente aqui sobre as chuvas caídas aqui em nossa região de Seridó, aqui em Jardim do Seridó, no sítio, nas fazendas. Tem açude sangrão, né? Bom demais. Bom dia, José. Bom dia, José Wilson. Cadê José, meu Deus? Quer a ligação? Ele liga novamente pra gente, pra participar aqui da abertura do nosso programa, trazendo boas notícias. Notícias boas de chuvas aqui na nossa região de Jardim do Seridó. É, nos sítios, nas fazendas, Buqueirão tá tomando água, tudo isso você vai saber, tá certo? Mas a turma tava curiosa aí para saber se a Ponte de Zé de Baixa Popular, Pedra Lavrada, estava descendo com água. Ainda não, viu gente? Lá, no momento, só os riachos mesmo. Vamos lá com o José Wilson? Alô, José, bom dia! Alô, José Wilson, bom dia! Caiu novamente a ligação, meu Deus, vamos tentando aí de novo, José, liga de novo, meu amigo, que é para dar certo e trazer informação aqui para os nossos ouvintes desde já. Eu já quero agradecer a cada um de vocês que logo cedinho, logo quando a emissora abriu, mandou aí os registros de chuvas para a gente. Agora sim, vamos lá. Alô, José Wilson, bom dia. Bom dia, bom dia. Graças a Deus, chegou José com informação. Obrigada aí, a gente vai tocar os últimos forróis dessa tarde, já tá chegando a noite, né? Seu Laércio pediu. We'll be right back. Há 30 anos, Cabugi, você, parceria que virou mania.